Esse episódio de Isso Não É Um Podcast é oferecido por Fernando Baroni. Capitão! Isso não é um podcast, não! Isso não é um podcast, não! Isso não é, isso não é, isso não é! Isso não é um podcast, não! Seres humanos, roupas na internet! Eu sou o Fernando Baroni, com muito fôlego depois de parar de fumar. Aê! Comigo está Thiago Zeppelinique. Oi. Como eu não parei de fumar, não tem fôlego, então? O próprio garoto propaganda da LM. Não, a gente não vai ser esse tipo de podcast. Foda-se, fuma, aê, enche o rabo de cigarro, fuma é da hora. Aê. Se fosse ruim, nem tinha começado. É isso aí. E isso não é um podcast? Não é. Eu nem sei porque eu achei engraçado. Hoje eu tenho uma história. Então vai. Talvez você tenha ouvido que eu comentei isso hoje na editora. Eu tenho um inimigo. Tan, tan, tan. Não, eu não ouvi. Se eu soubesse, eu tinha colocado. Ah, peraí. Puta merda. Vai falando alguma coisa, Barone. Fala alguma coisa sobre o seu dia. Eu vou começar então lendo cartinha, porque essa merece. Ah, boa. Nosso fã babão se superou. Ah, é verdade. Mandou um e-mail muito bom pra gente. Não mande um @gmail.com. Opa, tem até um novo. Ô, louco! Não é dele. Nossa, é tão difícil ler um nome? Não, é uma coisa estranha. Então não lê. Bom, tá. Que medo. Ayrton mandou a ideia para a história de serial killer do podcast. Olá, roubos que ganham de outras internets e Baroni e Thiago. Eu acho que era para ser robôs esse roubos. E arrumou no celular, né? Deve ser. Gostei da ideia do serial killer do podcast. Criei um enredo aqui. A história se passa 10 anos após o fim do podcast. Thiago Zeppelinique está desaparecido e Baroni vive como um escritor fantasma. Meio puto porque os livros são sucesso e ele não. Nessa época, começa a ocorrer uma série de assassinatos no centro da cidade. A única pista é o pendrive deixado no local do crime com o arquivo MP3 com as falas do Thiago Zeppelinique da época do podcast. Montando uma frase absurda que os investigadores descobrem ser pistas para o próximo crime. Conforme a investigação avança, fica claro que o assassino é Thiago, e depois de muito procurarem, acham ele em um estacionamento do Carrefour, todo maltrapilho e fedendo, chamando as pessoas para brigar e corrigindo o que eu chamo de Thiago Zeppelinique. Aproveitando-se dessa tragédia que acometeu seu antigo colega da podosfera, Baroni lança o primeiro livro com o nome na capa, Meu Amigo Panetique. Vai sair pela Dark Side, capa dura. O livro vira um best-seller na mesma hora. Na última cena, vemos Baroni sozinho em um barco indo viver numa ilha deserta após ganhar uma boa grana com as vendas do livro. Também vemos no notebook do Baroni um programa de edição de áudio com as vozes do Thiago separadas e um pouco de sangue escorrendo de dentro do notebook. Caralho. Fim, caralho. Olha, a melhor coisa que ele já escreveu. Eu achei muito bom. É uma criatividade, assim, ímpar. É verdade. Parabéns para ele por ter feito o melhor e-mail que nós já recebemos, porém... Por ter gastado tempo. E não ganhou nada, porque ele não está elegível a ganhar os nossos prêmios da promoção que ninguém participa. Não, e não é comentário no site, então você nem entraria. Ah, tem que ser comentário no site. Quem tá se esforçando, talvez inconscientemente, é o João Pedro Ramos. Você tá comentando volume, lá, né? Por volume, Tipo, nada presta, mas tá um atrás do outro. O cara parece uma máquina de comentários inúteis. Mas um abraço aí. Tanto que eu perguntei que tipo de tema a galera queria ver a gente cagar regra aqui. Ele falou, já comentei no site. Exato. Então. Olá, rapaz. Ai, já comentei, não vou mais comentar. Ó, eu tenho um inimigo agora. Na João academia. Pedro Ramos. Não, João Pedro Ramos é amor da minha vida. Não, é o... É o cara careca da academia. Cara careca, cara. Oh. Parece o Esperidião a mim. Só que com mais, um pouquinho mais malhadinho. E ele fica me encarando. Nós vamos brigar. Daí quando eu vejo ele, fica assim, né? Não, isso é só meu Carrefour. Ah, você é o que falou em cima. Isso é só meu Carrefour, né? Eu vou conseguir. Isso é só meu Carrefour. Ah, agora foi. Eu só odeio ele. Tipo assim, a gente se odeia. Tá na cara que nós vamos brigar algum dia no estacionamento Carrefour. Tudo bem, vai ser isso mesmo. Tá todo mundo bem, tá tudo muito bom. Bom, tá tudo muito bem. Bem, mas eu gostaria de descobrir quem, cara, ele é pra xingar ele. Eu acabei de entender o que é o outro e-mail que a gente recebeu. Ah, você tá... Como que fala? Decodificando. O Luiz Dirber, lembra dele? Lembra, o nosso ouvinte do exterior. Sim. Não é ele? É. Ele me mandou um link com uma senha pra eu baixar Black Sheep, o filme que eu falei das ovelhas assassinas da Nova Zelândia. Ô, louco! Da Austrália. Ô, louco! Caralho, obrigado, cara. Pô, passa depois pra mim. Ah, eu tenho a senha do e-mail. Pra vocês verem como a limitação tecnológica é forte. É que tem que colocar lá, alternar conta, blá, blá, blá. Muito chato. Nossa, mas a gente tá com ouvintes participativos. Muito obrigado. Rapaz. Tô considerando dar o prêmio pra ele, foda-se quem comentou. Ah, não, ele mora no exterior, é mó caro. A gente manda. Passa o e-book. Disse, você tava empolgadão quando falou dessa promoção. Não importava nada. Precisa ver se eu vou gostar do filme. Ah, acho que é o que conta a intenção. Que eu também não sei se o filme é bom. De boas intenções, o inferno está cheio. The road to hell is paved with good intentions. Precisa rotar. Madonna. Sério, é de uma música da Madonna isso. É mesmo? Uhum. Mas a frase não é. É aquela música que ela fica andandinho numa esteira e com fundo de cowboy. É... Eu sei. É a música de... Se opa! Eu vou ficar sozinho aqui? Fica. Ai, caramba. O que eu faço? Olha lá, você pode pausar. Vai logo! Pausa. Ah, eu vou pausar. Não sei como é que faz aqui. Ah... Pera aí. Gente, vocês segurem aí. Se não deu certo, não deu certo. Então, era o Lambretta. Oi, Lambretta. Oi, tudo bem? Pra quem não conhece o Lambretta, vai ficar sem conhecer. Você tá escutando bem o Lambretta? Que você é meu referencial de som, Thiago. Vai, fala aí. Oi, aqui é o Lambretta. Dá pra escutar, eu tô escutando. Tá. Se eu tô escutando é porque tá bom. Isso é surdo? É, o meu fone de ouvido é um pouco mais baixo. Ah, é verdade. Bom, mas então, o Lambretta é um cara que chegou pra vir aqui pegar uns gibis. Lambretta faz desenhos de quadrinhos. Analfabeto. Como todo bom desenhista, o Lambretta não faz roteiro. Ai, ele não... sabe que não é pra fazer roteiro porque ele é desenhista. Meus roteiros são ruins. É nada, aquele o Traje Rigor é bom, pô. É o texto original do Marcos Rey. Não é meu. Eu só adaptei. Ó, eu vou levantar sua bola, fica quieto. Adaptar não é fácil. Não é, é verdade. Acabou. Mas tá boa a adaptação? Ele vai falar, ele não leu. Eu li naquele festival lá de quadrinhos lá que a gente fez em Campinas. Ah, sim, Campinas Anime Fest. Eu não foi bom esse. Foi tão bom quanto o nome. Eu fui nesse ano. Você não foi, né? Não fui. Eu dormi e li o negócio, você vê como foi bom. Eu fui no Jundi Fest, é diferente. Cara, que você foi também. Foi. Campinas Anime Fest, velho, do ano passado, eu fiquei 45 minutos numa fila pra um hambúrguer que eu descobri que era vegano quando chegou a minha vez. Que pariu, velho. Essa foi a Campinas Anime Fest. Mas peraí, deixa eu... Era a menor fila. Quem que era a atração principal do Campinas Anime Fest? Algum arrombado falava japonês. Não, esses youtubers, é Ted, esses caras. Algum arrombado youtuber do Ted. É, porque no Jundi foi não é Ted Talks, não é isso? Não, é do Ted Bursinho, Bilal. É isso. Porque no Jundi Fest tinha o Guilherme Briggs, pelo menos. Tinha eu ganhei cachê. É verdade. Eu também ganhei cachê, mas menos. Eu não vou falar valor. O Thiago ganhou cachê de palestra. Eu fui patrão, é verdade. Cachê de palestrante é sempre maior. Foi a sua melhor palestra. Foi a melhor palestra do evento, que os outros eram chatos pra cacete, cara. Chupa, que é de uva. Apesar que eu não prestei atenção, mas foi a melhor. Mas eu me movia muito. O que eu achei legal dessa palestra foi que o Thiago errou lindamente quando ele foi falar de Fernando Pessoa. É, eu errei. Mas eu levei... Mas quem conhece Fernando Pessoa? Sabe a galera que vai no Jundi Fest e conhece Fernando Pessoa? O cara tem quatro nomes. Não leu nem no colégio o Fernando Pessoa. Pô, li, passou direto. Eu não li. Não, mas se liga. Eu levei café pra eles. Verdade. Eu peguei no camarim lá, top de linha. Olha lá, o cara humildão. Não, mas depois eu descobri que também tinha no nosso. Aí também tinha camarim. É, porque... Ó, se liga nisso. Tinha o camarim pobre, que era o que eles podiam ter acesso. E o camarim rico, que tava eu, Toninho do Diabo. É verdade. Diabo. Fofão da Augusta não foi, né? Melhor história pra mim do Diabo triste, é um cara que perguntou pra ele: se você é filho do capeta, por que você é tão fudido? Mas ele é tipo, você veio me cumprimentar. Você fez uma caricatura pra mim, fiz lá em 2015. Eu fiz, ele lembra até hoje. É que ele viu sentado na mesa e ele falou: parece alguém. É o cara que faz quadrinho. Todo mundo fez caricatura dele, você não tá entendendo. Exatamente. É fácil, até eu consigo fazer. É só chapéuzinho. Chapéuzinho e a capa. E a capa. Era o Zé do Caixão sem unha, né? E eu tenho o Bafomé tatuado, ele pirou. Ele falou: essa é, essa é a marca. Como é que ele falou? Como é que fala? As chagas, isso é as chagas do Satã. Porque na hora, porque não tem nada a ver. Eu traduzi o livro de Bafomé. Oh. Eu tô ligado no rolê dos bafométicos. Aê, parabéns. É bizarro, é muito pior. Falar em antes fosse uma marca do capeta, né? Ó, só falar em bizarro, não era pro Lambretta estar aqui. Ele apareceu, então fala agora bizarro, ele tá aqui. Bizarro, a Peach. Cantora Peach. Era só... Ah, é o bizarro, que é por causa da música. Eu pensei que ela mandou um e-mail, que você tá olhando pro computador. A Peach mandou um e-mail pra gente, ela escuta o podcast. Sim, escuta. E você não vai estar na capa, cara, porque eu fiz a capa já. Tudo bem. Porque a gente tá gravando atrasado, entendeu? Vai sair depois, 20 minutos depois que a gente acabar. Coloca featuring Lambretta. Eu vou pôr minha foto no comentário aí. Boa, comenta com uma imagem. É isso, então vai estar lá, olhem nos comentários, vai estar a cara do Lambretta lá, bem feliz. Ah, não, vamos depois a gente tirar uma foto pra colocar no Isso Não É um Insta lá, porque faz tempo que a gente coloca, e as pessoas vão saber que ele existe. Nossa, eu tô fazendo altos... social medias. Tá fazendo tudo menos o tema da semana. O tema da semana, qual você é o tema da então, semana? Você vai gostar, que tem tudo a ver com você. Você quer sugerir um tema novo? Foda-se o que o Thiago fez de capa, fica tudo desconexo? Ou não? Não. Ele não tem criatividade. Não tenho, eu desenho só. Tá bom, justo. Mas ele vai gostar, tem a ver com ele, é nojento igual ele. Que é... Não, mentira. Não. Eu deitei no ombro dele como se fosse um vídeo, né? Que as pessoas fossem ver. E eu fiz... E o legal que ele fez e repetiu o gesto. Estou fazendo várias vezes. Que ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Mas é isso, gente. Olha aí, ó. O tema da semana é... Regra 34, Deep Web... já tá escrito, eu coloquei nas pautas lá. Regra 34, Deep Web, 4chan, Furries... Brownies, o pior da internet. E meu pau de coco. E mamilos sangrentos no Google Imagens. Mamilos sangrentos? Sangrentos. Sério? É. Eu vou comentar sobre tem isso. Tem essa tendência? Existe. Tem, tem. Mas é uma coisa que eu não corro risco. Tem. Eu acertamos! Mas é uma coisa que eu não corro risco, porque... Você não tem mamilo. É, exatamente. É interno. Eu sou um boneco quente. Mas os bonecos têm mamilo. Porque eles não têm a piroca. Não, o He-Man tinha mamilo agora? Não, o He-Man não tem mamilo. O He-Man não tinha mamilo. Então, porque... Então o Aladdin não tem mamilo. Eu me baseava no He-Man, assim, que era o namorado da Barbie. Mas da minha você mãe. Tinha as pernas tortas, que nem o He-Man, sim, assim? Sim, tipo o Roberto Carlos do futebol, né? Que o joelho vai cedendo do lado, você vai curvando. Um Carlitos ali. Se você andou muito a cavalo, né? Você é mongol. É Uno. O... Então... Que imagem bonita da regra 34 que eu achei. Que é o quê? Vamos lá. Ontem eu pesquisei bastante pra fazer a capa. É uma foto das estrelas, assim, uma constelação. E daí eles desenham a constelação de uma pessoa deitada de quatro e outra pessoa em cima. Assim. Você viu a capa? A capa eu coloquei umas imagens boas. Não vi. Que tem um Star Destroyer fudendo a Estrela da Morte. Meu Deus. E tem um continente africano fudendo o Brasil. Ah, aproveitando. Com a carinha, já pra... assim. São imagens que já estão prontas. Conversa, aproveitando a regra 34, tem o pôster da Escape que leva nos eventos de quadrinhos que o Guaré fez, que é o Surfista Prateado e o Galactus. E o surfista pergunta: e aí, Galactus, qual que é o negócio? O Galactus responde: o negócio é comer cu e planeta. E tem dois planetas na frente do Galactus como se fosse uma bunda. Apesar que o Guaré não quer ele não quer mais vender esse pôster porque remete ao Alexandre Frota, que agora... Agora não, esse foi, mas agora ele é muito reaço. Ele é pior do que já era. É. E é broxa também, além de tudo, que foi descoberto. Foi descoberto, isso. Bom, então, galera, aproveita enquanto ainda tem o pôster da Escape. Exclusivíssimo. Em todos os eventos... Fica escondido, mas... Em todos os Jundifests do Brasil. Próximo evento que estaremos agora, acho que só no que vem, porque a gente não passou em CCXP também, então foda-se. A gente pode contrabandear os pôsteres lá pra dentro. Vamos, né? A gente vai ter... Você vai vender na mesa de quem? Porque na minha, não. É, não. Provavelmente... A gente não quer a sua mesa. Sua mesa do... tem livro. É, então... É a mesa intelectual. Tem então, a mesa... que bosta. Quem vai comprar escape? Não, ninguém compra. Tem o Ayrton e o Sajo. Mas apesar que eu acredito mais que o Ayrton venda escape do que o Sajo. O Sajo, a gente tem que pedir pro Ayrton. É, tem que pedir pro Ayrton. O Sajo na mesa de um evento pra vender é igual um hamster. As pessoas falam, ah, que bonitinho, mas ninguém compra nada porque não, não é um vendedor. Não. Não. Ah, mas o Lambreto não fica atrás. Não, isso é pior. O Lambreto fica marrento. É engraçado que ele é o cara mais afável, mas ele parece marrento. É que ele fica com uma cara de puto da vida. Eu quando a pessoa chega e pergunta alguma coisa, e fala, oi, tudo bem? É. Eu vou embora. O Guaré é o cara... Puta, a gente tá falando um monte de piada interna, né? Não, não é legal isso. Não, mas... porque a gente faz isso com o Ayrton. É, mas é que o Ayrton tá desde o episódio 1, a gente tá falando dele. Mas o Guaré só é engraçado do jeito que ele parece o cara que saiu de um protesto da CUT e aí, num evento, coxinha. Não, o Guaré, ele espanta qualquer pessoa que não seja militante maluco. Exatamente. É, basicamente. Não, e só pras pessoas entenderem, o Guaré parece o Paulo Miklos. Uma camisa do Vitória. Ou seja, se ele não fosse um esquerdopata, ele afastaria as pessoas de qualquer maneira. De qualquer forma, porque ele é o Paulo Miklos no disco televisão, quando ele era jovem. Caralho, é muito parecido mesmo. Parece pra caralho. As pessoas iam confundir se tivessem visto. Olha, ele assim. Vou, coloca no post uma foto do Guaraná. Não, já é muita coisa pra lembrar, foda-se. É, você não tem o click notes lá? Desencanei, já tem uma pessoa mais pra gerenciar nesse episódio. Ah, tá. Vamos lá. Regra 34. Guaré. Não, Guaré. Lambreta. O que você tem tesão de desenho animado? Nossa senhora. Na lata, senhor. Pau! Chun-Li. Chun-Li eu tinha bem tesão. Você curtia desenho japonês? Não, nunca gostei de hentai, nem de anime, essas porra. Mas deixa eu pensar assim, quem eu tinha tesão... Você não assistia A Morte do Demônio na Band? Não, não assistia. Eu sempre perdia, de alguma forma. Eu tinha tesão na Chitara, na... A Chitara mexe com a nossa cabeça. Só que ela não tem mamilos também. Apareceu um dia ela nua e ela não tinha mamilos. É porque no desenho? Tem pelos por cima. Ela é uma gata. Uma felina. Mas felina tem vários... Ela teria várias. Ela teria seis, sim. Não é oito? Né? Eu acho que varia de varia, pois a minha cachorra tem tetas assimétricas e... Viu? Varia. É, varia. Mas e assimétrico não... sempre é. Ninguém é assimétrico em nada. Não, mas o dela é bem assimétrica e, tipo, num lado tem seis e do outro tem oito. Uma coisa você lembra, assim. Lembra do clipe Under the Bridge do Red Hot Chili Peppers? Se você prestar atenção bem, enquanto ele corre, o Anthony Kidd, os mamilos dele, um vai pro leste e o outro vai pro sul. Ele fica tá mesmo, é meio estrábico. Gato, né? É lazy nipple. Tem um, tá meio cansado. Tá meio caído, né? Mas o Iggy Pop também tem uma pessoa na barriga dele. Não, o Iggy Pop... é a expressão de todas as almas que ele já consumiu na vida. Tá vivo ainda. Eles fizeram uma única cara, assim... A pele do Iggy Pop vai ser usada pra fazer o verdadeiro necronômico. A barriga do Iggy Pop é o necronômico. Será que não é aquele personagem do Vingador do Futuro que aparece... O Quatro, que era o chefe da Revolução lá, então acho que tá saindo... Abra sua mente. Tá saindo do Iggy Pop já. Ele ou ele pode virar o Krang, né? Da Tartaruga Ninja. Pode ser a carinha. Mas ele tem que abrir um buraco. April O'Neil também tinha tesão. Hermione? Ah, April O'Neil. Ai, que April susto! Eu ia falar, não, pô, Não, Hermione é essa criança, cara. Sofia, né? Exato. April O'Neil era ela e a Chitara são as maiores mesmo. Você da, é mais velho da molecada. Que o Thiago, Lambreta? Eu tenho 36. Você é bem mais velho. Nossa. É, um ano mais velho que o Thiago. Dois anos. Em dois anos o mundo muda. É verdade. Pensa de 81 para 83 mudou muita coisa. É verdade. Só que você aproveitou os anos 80 melhor que eu. Apesar que eu lembro da queda do Muro de Berlim. Eu lembro também. Você lembra da Copa de 86? Quando foi a queda? Lembro. 89? Foi, 89. Eu tinha 3 anos. Então eu lembro, do juvenil. Pedro Bial fazendo poesia ali, né, no muro. Ele já era já um pretenso poeta naquela época. Sim, filha da puta. Repórter, né, fez todo um texto lá. Caralho, como é que ninguém demitiu ele? Era repórter querendo fazer poesia, mano. Ele tá até hoje. Caralho! Não, e o cara tá com problema. É tudo culpa solo. Do Boni. Ele fez a. Não, não foi o Boni, foi o maldito Boni. Que fez a bandeira do Brasil. Ah, sim. Mas Hans Donner e Boni estão lá. Nossa, por que os desenhistas nacionais eles não se juntaram pra fazer cada a sua bandeira do Brasil e tinha que ser de acordo com as obras dele. Por exemplo, a Escapa ia ser uma bosta só assim. Não, ia ser um escapinho. É escapinho, porque a gente só faz escapinho também. Ah, escape. A bandeira ia ser um escapinho. Escape e progresso. Não, ia ser tipo... Escape é regresso. Não, não, a gente deixava a faixa branca pro Guaré colocar alguma coisa maniacamente esquerdista. É, pronto. É. A gente ia ser tipo... automaticamente 200 vezes pior que a Venezuela. Vai pro gulag, né? Ele coloca... vai pro gulag. Mas assim, vai, vamos lá. Regra 34, pra quem não sabe, é se existe... são as regras da internet, são as regras da internet. Esta é, se existe algo, existe pornô desta coisa. E sim, existe. Existe. Qual foi o pior que vocês já viram? Teletubbies. Sim. Mas tem uns negócios que é tipo... Não, Pokémon foi mais bizarro. Não, o mais bizarro que eu já vi é um que é um chip dentro da Harry 34, que é uma peça de Tetris com Snape, do Harry Potter. Que? É um fanfic do Snape transando com fanfic a peça de Tetris. Fanfic de Jurassic Park também. É meio assustador. Ah, porque transforma em um Velociraptors que violam pessoas. E aí tem ela com a unha grande, assim, é tipo uma mulher, é, assim. É, muito bizarro. É. Ah, mas 50 Tons de Cinza não era um fanfic do... Do Crepúsculo. Do Crepúsculo, sim, sim, né? Talvez tem gente que até capitalizou com isso, né? É assim, fanfic erótica é um supermercado daqueles Wattpad, né? É, a Selena Gomez com o Faustão é mega acessado, assim. Verdade, verdade. Você já viu isso? É verdade, existe. Uma vez postaram no Twitter, eu fui ler, meu amigo. Tem Ana Maria Braga com o Louro José também tem. Ah, tinha que ter com o Supla. É meio óbvio, né? Ia ser tipo Amor Saiyajin. Podia ser o Triângulo Amoroso. Mas sobre a regra 34, o pior que eu já vi foi dos irmãos do Gravity Falls. Eles são gêmeos. Ah! É, o pessoal é meio sem limite, assim. Eu lembro no começo da internet que tinham desenhos, né, de personagens. Tipo, aí tinha do Batman. Sempre teve sim, Sonic, que é assustador. O do Sonic... O pessoal tem um tesão. Putaria também, do Sonic, pra caralho. É o que mais tem. Bros também. Não, mas bastante. o do Sonic tem um movimento à parte. Assim, é um mundo da internet. Também é um crush também. É o proto-furry, né? Essa coisa erótica do Sonic. Mas você sabe que o cara que começou com aquela imagem do Sonic amarelo, musculoso, que eu tentei pra trazer como pauta, ia ser um episódio inteiro isso daí. Se eu conseguir achar, vai ser um episódio inteiro, que é assustador. É um cara que mora no porão da mãe, aquela coisa toda assim mesmo. E é um cara com problema mental e tal. E ele alimentou isso na internet num fórum e se tornou tipo uma seita sexual do Sonic. O que é muito curioso se você pensar que toda coisa furry vem daí, porque na verdade o Sonic tem espinhos. Eu acho que essa é a graça da pessoa que ela acha. Ou o Tails, que tem dois rabos. Tá. Ou o Tails que tem dois rabos é bem... Porque sugestivo. Vira tipo alça. É verdade, né? Pô, é o guidão, nunca assim. Nunca tinha pensado nisso. Nossa senhora. E o doutor... Não queria mais pensar. Robotnik. É praticamente ele, né? É, pra quem não sabe, o Lambretta parece o doutor Robotnik, só que com cabelo. Não parece. Não, não parece. O corpinho pode ser. Mas o... Agora, tipo assim, isso daí meio que eu falei que também tem o 4chan, né, no tema. Esses rolês rolam muito dentro do 4chan. Cara, o 4chan é um lugar muito estúpido, tipo, é o pior lugar da internet. É um lugar então, onde eu as acho... pessoas só querem ser o mais escrotas possível. Então, mas eu sei que dentro do 4chan tem o B/B. Tem uma hierarquia. /BB lá, sei lá como é que é o nome daquele negócio. Que é onde... Porque assim, o 4chan, ele garante o anonimato total. Sim. Então a galera que tá lá pode falar o que quiser, pode ser racista, pode ser homofóbico, pode ser machista, e tá liberado pra eles, porque tipo, você tem o anonimato. Porém, dentro lá tem os fóruns, por exemplo, é quem gosta do, sei lá, do Watchmen, daí tem um fórum do Watchmen que as pessoas falam. Então assim, dentro do 4chan não é tão ruim, eu nunca usei, eu entrei uma vez pra ver qual é que era, não entendi nada. Deixa eu ver. É tipo um monte de fórum, assim. Só que você vê um monte de foto e os negócios somem, né? Depois de um tempo, né? Tipo, eles somem. Uma cadeia, coisa toda ali, né, meu? Que eles vão tentar achar. É, mas eu acho que não dá pra achar. Acho que ele tem criptografa todos os negócios do IP da pessoa. Sei lá, eu não tenho tecnologia pra saber o suficiente. Se você for escroto, você não vai fazer isso no computador da sua casa, em casa, né? Ah, tem burro pra isso, né? Meu, faz. Ó, quais são os boards, os fóruns do 4chan? É. Tem... Cultura japonesa. Tá, normal. Aí você tem subfóruns. Anime mangá, anime bonitinho, anime wallpapers, mecha, cosplay e EGL, seja o que for EGL. Bonitinho, macho, flash, transportation e cultura otaku. Tá, mas para por aí só pra falar. Se você for ver, aí eu tenho wallpaper, a galera vai lá, faz um deles, coloca lá pra galera baixar. Então, tipo, você vê, é pra o pessoal, sim, se encontrar. É tipo a comunidade do Orkut. Aí você tem as de interesse, sistema de videogame, sistema de criatividade. Então. Inclusive tem um de literatura, vou até abrir pra ver como é que é. Aí deve ser mó foda, assim, daí você vê tal Stephen King lá. Então, gente. É, participa do sempre. Daí você tem depois uns bagulhos aleatórios, aí vem miscelânea. Aí começa a pegar. Aí o negócio pesou. Tem aleatório, politicamente incorreto. Imagina isso. Eu não vou nem falar pra você abrir, porque, olha... Tem um subtópico aqui que é shit for chance 6. Aí você tem o adulto. No adulto é tenso também. Só sim, esse faz tensos. Sentido total, né? Tipo, ser tenso, no caso. Tem umas categorias que eu não sei nem o que, que é aqui. Então, daí tem aquele barra B barra, que é o principal, que é onde vai, tipo, cara que é neonazi, cara que não sei o quê, e aí é onde os caras ficam fazendo o bullying B com as pessoas, né, tal. É o aleatório. É, então. Que daí qualquer coisa, o cara fala assim, ah, olha esse cara, vamos zoar assim, ele. Normalmente tem uma tonelada de pornografia, do jeito mais bizarro possível. É. Que é sempre um idiota querendo chocar o próximo idiota. Sim. Basicamente. É isso que é foda, entendeu? É aí que complica a coisa toda, porque... Você ter aqueles fóruns ali, era saudável até, tipo, gosto da literatura, daí você vai lá, puta, acha que alguém gosta de Nárnia, vai lá e fala. Mas é uma estrutura muito estranha, né? Tipo, O problema é a unanimidade, as pessoas não estão preparadas pra serem unanimidade, ó. Porque... Como é que é o nome? Esqueci agora a palavra. Do quê? De quando é... Anonimidade. Anonimidade. Eu falei o quê? Unanimidade, tá. Você falou outra coisa, sei lá que porra você falou. A estrutura é estranha porque tudo é caótico no 4chan. Você não tem uma sequência lógica pra seguir. Aí, por exemplo, aqui literatura, tem uma galera falando de uns livros, não sei o que lá, uhum, respondendo perguntas, tipo, qual é o seu livro de fantasia favorito. De repente, tem um cara assim, tipo, eu queria uns livros misantrópicos. Certo? As indicações. Aí tem uma foto bizarra de um brother queimado. Assim. Então, esse é o negócio. Na pergunta. Mano, por quê? Mas você falou um brother queimado. O brother queimado é uma pessoa que entrou em combustão, ou foi... Uma pessoa bizarra, ensanguentada, tudo cagada, que na pergunta do cara. Aí, ó. Qual o sentido? Aí. É o chocar pelo chocar, né, também, né? Sim, sim. Tem um pouco isso aí. Que eu acho que atrai muito molecada. Sim. Então a molecada gosta de fazer essas coisas, né? Essa criança é tudo estúpida, né? Ainda bem que a gente tá velho. pra bem ou pra mal, né? Eu lembro uma vez eu tava querendo fazer uma oficina de quadrinhos no colégio que eu estudava, tal, não sei o que, e vinha uma molecada, e aí tinha uns desenhos mesmo. Aí um moleque, uns 11 anos, por que você não faz um cara sangrando, tomando uma facada? Eu falei, porque não é o meu tipo de desenho. Onde você estudava? Mas ele quer isso. É, coisa estadual, né? Quando eu era moleque, eu escrevia, tipo, forme uma frase com tal coisa. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu escrevi, que era: as vísceras do Nelson Ned estão na cesta. Que tinha que usar cesta e alguma regra gramatical. É legal que o Nelson Ned, a galera não... Não, isso era uma aula de gore. Mas tava certa a frase. Então, assim, molecada é louca. Não, quer sangue, quer... As vísceras do Nelson Ned estão na cesta. E tava certo, eu acertei na prova, pô. Só que assim, né, já foi conversar com um psiquiatra do colégio, né? Já é nada, ninguém levava a sério, cara. Depende, início dos 90, final dos 80. Nem tem psicólogo no colégio. Pior que uma vez eu tomei advertência porque eu corri no recreio. Tipo assim, o mínimo... No estado, é. É que eu tinha uma professora que era Maria do Carmo. Ela era mãe do amigo meu. É que, sei lá, é que assim também, eu estudei em escola particular. Eu tive esse privilégio. Você tem muito, então, tipo, a gente sabe. Lendas do colégio estadual, sabe? Eu não sei, não quero acreditar também. Não, mas muitas eram verdadeiras. Ah, era. Eu tinha uma amiga que tacou... Ela ficou brava que ela tirou nota baixa. Ela tacou fogo nas cortinas de várias salas, assim. Ah, isso a gente fazia teve embora, por, né? Porque ela tirou nota baixa. Ela foi expulsa. Justíssimo. O cara que me protegia de sofrer bullying na quinta série era um cara de 19 anos. Eu tinha 11. Eu tinha esse caso também. Ele era do seu tamanho. Cara, pra quem não sabe, o Lambretta tem 16 metros de altura. É verdade, eu sou... Ele é grande. Ele parece um boneco King de Olinda. Kong. É. Quanto você tem de altura? 1,87. Caralho. Tem muito Lambretta aí, precisa cortar um teco. Não é Lambretta, é Chopper já. Essa piada foi muito boa. Eu tenho meus momentos. Nossa, tipo, o menininho do colégio particular, Sandy Júnior. Você imagina, a adolescência dele é tipo o Sandy Júnior, aquele negócio. Cara, não, era Backstreet Boys. Posso? Não, eu digo, a sua vida é aquele programa... Então... Você tinha uma boy band? É. Caralho. Aí ele vai ver, ele era tipo do Bros. Ele era rico, né? Aí várias escolhas erradas me levaram a fazer podcast com o Thiago. Não, mas sabe que uma vez eu fui no... Eu sei que o Barone é celebridade lá em, no ABC, né? Em Santo André. Porque uma vez eu fui no cemitério lá de Santo André, né? E tinha um banner lá com as celebridades que estavam enterradas... No cemitério, e tava lá o Fulano Barone. Olha! Então, era contínuo na prefeitura. É. Não, era a celebridade que tava no banner da celebridade. Ele é tipo um Targaryen, essas coisas de Santo André. Exatamente, com certeza. Caralho. Lannister, eu pago minhas dívidas. Só não sei quando, viu, banco, mas eu pago. A gente fez, né, uma equivalência, né, do Westeros com o ABC, né, e o Santo André. Ah, é verdade. É. Santo André é o Castle Rock, né? É, Castle Rock. É. Santo André é, então... Tipo, Westeros... São Caetano é Highgarden. É. Diadema é aquela parte dos pântanos ali, entre o norte e o resto, sabe? Não, tem Rio continua, Grande, continua. Rio Grande da Serra era lá, as terras selvagens, lá de onde ficava... Era depois da muralha. era Paranapiacaba, depois da muralha. Paranapiacaba depois da muralha, é verdade. Não, é o... Puta, Rio São Grande Bernardo. São Bernardo. São Bernardo é Porto Real. Não, São Caetano é Porto Real. Não, São Caetano é o mais Highgarden. É Highgarden. Ah, é Highgarden. É. Eu não lembro o que era São Bernardo. Tem a Fabiola, tem lá. Porto Real é São Paulo. É, pensando bem, assim, até não... Não, mas é só ABC. No São Paulo tá fora. Ah, mas tá. Tem mas Diadema tá... Mas é grande ABC. É grande ABC. Que é... A gente não é classista, que nem o Rafael que trabalha com a gente. É verdade. Que é de Santo André e exclui qualquer coisa que não esteja no A do B e no C. É. Não, é que na verdade é A, B, C, D, M, R, R. Alguma coisa assim, né? É. Você é manjão dessa região, hein? Eu sou um andrense honorário. É Santo André, São Bernardo, São Caetano? Ah, não sou, mas eu sou fã. Ah, tá. André, Bernardo, Caetano. Diadema. Eu vi. Mauá. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ah, entendi. É por tabela Paranapiacaba, porque é um pedaço de Santo André. Que não fica perto de Santo André. Mas Santo André é dona de Paranapiacaba. Fica longe. É tipo Havaí para os Estados Unidos. Isso. Mais ou menos. Alasca. Alasca. Tá mais para Alasca. Alasca, tá. Porque tem muita coisa entre. Entendi. Tem São Bernardo entre os dois. Mas não é só um limite de água. Tipo, tem outras coisas no caminho. Entendi. E a Deep Web, sabe? Então, eu não Deep Web, vocês manjam de Deep Web. Regra 34 do ABC. Do ABC, tipo, você olha o mapa lá, tá o Santo André comendo São Bernardo, é uma coisa assim. Tem umas encoxadas, né, no mapa. Tem umas encoxadinhas lá. É, pensando um pra esse lado, todos os mapas, tirando os Estados Unidos, que tem uns estados quadrados, tá alguém comendo alguém. É, olha aí. Então, se for assim, Osasco enraba São Paulo, eu acho. Oh, mas é muito pequenininho. Não, mas é uma... Ué, mas tamanho no documento. É tipo Chihuahua enrabando. Tamanho no documento. Eu já vi uma vez uma mistura de bulldog inglês com pincher. Não, com cachorro salsicha. Uhum. Porque a bulldog ficou na escada e o salsicha foi subir a escada. Cachorro. Mas a origem do pitbull não é pincher com... Um demônio. Com algum cachorro grande, é? Não faço ideia. Se eu não me engano, a mistura... Ah, eu não sei, eu não manjo de botânica. Percebi. A Deep Web, uma época eu fiquei fascinado, né? Eu falei, eu vou atrás. Eu nunca tive vontade de entrar. Não, assim, entrar não. Eu olhar de Web. Eu tenho medo até hoje. Eu tenho um receio respeitoso, sabe? Isso, eu isso. Nisso. É igual, sei lá, o leão na jaula. Eu tenho a sensação que se eu entrar nisso... Se eu entrar na jaula, ele vai me matar. Eu tenho a sensação que se eu entrar na Deep Web, vou me prender. Só na hora. Não, vai vir um helicóptero. E o Dória vai estar assim com uma escopeta, assim, ó. Sai, Thiago. Com o tablet, assim, mostrando na sua tela. Você tá na Deep Web. Eu percebi. Eu percebi. Mas assim, eu na Deep Dória Web... Dória Cop. É uma versão robótica do Dória. Ficamos checando a internet. Olha lá, que dá ideia isso. Serve aí. Serve pro Joel isso aí. Joel, a gente tava pensando num vilão pro Joel aí. Mas ele já é o João Dorian Gray. É verdade. O boneco. Ele pode criar o Dorian Cop. Também. O Dorian Cop. Vou anotar. Boa noite. Mas assim, a Deep Web... Aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, agora eu vou ficar especialista. Nossa, Thiago especializa em qualquer coisa de tecnologia. Nunca vai acontecer. Não, eu não sabia como entra, porque tem que baixar uns negócios e tal. Nunca vai acontecer. Não, mas eu comecei a pesquisar não, por não, fora. Não. Você não escreve no Google, escreve Deep Web, você entra, não é assim. Não, você tem que baixar um negócio. Daí... Um browser específico. Isso, essas coisas e tudo. E saber onde você entra. Sabe? É, porque senão você entra lá, tipo assim, ó... Você entra lá num fórum louco lá. Daí até os caras, assim, agora que você entrou aqui, você precisa cortar seu pênis, comer, filmar e mostrar pra gente. E é real isso, tem esse daí. Que se, e não é assim, eu você achei baixa esse browser louco aí e pronto. É, tipo, não funciona, tipo, vou buscar coisa. Você tem que saber onde entrar, é uma loucura. É, porque daí você pode ter lugar lá que é de matador de aluguel, tem isso lá. Olha. Tem de escravidão sexual, obviamente, essas coisas todas, né? Envolvendo, obviamente, o leste europeu, que é aquela coisa, né? E por aí vai, entendeu? Tem as vendas de droga, com bitcoins, que eu não sei também como funciona. Ainda não sei como funciona bitcoin. Uma rede enorme de pedofilia. Filmes snuff. Snuff movie e tal. Que são filmes de gente morrendo. Que não é o Face da Morte, que foi provado que era uma farsa. Sim, né? É gente morrendo de verdade. O Snuff Movie, na verdade, tipo, é um assassinato mesmo filmado. O Face da Morte é muita coisa que era, tipo assim, a pessoa tropeçava e, sei lá, caiu um avião. No vergalhão, sei lá. Ou tinha aquele urso que tava em cima do poste, ele mordia, eletrocutado e tal. Então, você já viu algum... É que assim, no fim dos anos 90, quando a internet tava fazendo a transição da discada pra banda larga... Sim. Você tinha meio que uma deep web acidental, né? Tinha. E você, às vezes, não sabia onde você tava se metendo. Né? Você não sabia o que você tava baixando. Você queria, sei lá, uma foto de uma mulher pelada e você via morte, sabe? Isso acontecia muito. Você baixava... Eu lembro que eu baixei vez uma música... Uma música, não. Um clipe do Blink... Isso na época do casar, e era a gente transando. E eu fiquei com tanto medo que eu nem via transa. Mas tinha medo aqui da transa ou de ter uma morte ali no meio? Não, eu fiquei com medo de infectar meu computador e sair um pinto do monitor, sei lá, alguma coisa assim. Fred Krueger, né? Abre o drive e sai um pinto. Fred Krueger regra 34, é isso aí, ó. Eu lembro uma vez que eu acho que eu queria baixar um filme, alguma coisa assim. Nossa, filme você demorava 2 anos pra baixar. Aquela coisa que você deixava no emule o mês inteiro. Isso. E era um vídeo do Fundamentalista do Oriente Médio matando uma pessoa, velho. Aí. Aqueles vídeos tipo, da pessoa lendo cartaz e presa, tal, o cara passa naquela parada de ler que não tem som. Aham. Ele pega e atira na cabeça, não é? Aí. Caralho! É que eu tinha um amigo. Eu fiquei em choque, eu tinha 12 anos, 13 anos. Eu tinha um amigo babaca que mandava isso por e-mail. Ah, tinha isso também. Nossa, tinha. Tinha uma menina na faculdade, a galera que pegava a mesma van pra voltar de um lado do ABC, do B pro A. E era bizarro, ela mandava um monte dessas merdas. Tinha lista de e-mail nessa época, né? Sim. Eu tipo, bloqueei a menina, sabe? Toda hora uns bagulho escroto. Eu tinha um amigo que mandava foto de pessoas idosas transando. É tipo o que rola no Facebook hoje em dia, só que com limitações, né? Que nem como você não pode mostrar gente morrendo transando, você mostra bicho mutilado. Sim. Né? Qualquer outra merda assim. É, vira e mexe. Pipoca lá, tudo bem que agora não, porque eu filtrei minha timeline, eu entrei na bolha mesmo. Mas assim, tinha. Agora não, porque a Panini me fez o favor de bloquear Facebook e redes sociais. Eu quase não preciso mais ver. Eu já quase não entro mesmo, de verdade. Mas é um GIF dos pintinhos sendo moídos. Nossa, tá fazendo nugget? É. Tá. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo de uma vaca sendo jogada inteira num moedor imenso. Foi bem bizarro também. É, então, tem essas coisas. Então, tipo assim, rolava isso por e-mail, né? De mandar isso, né? O fascínio pelo mórbido. Sempre teve. Mas antes tinha, sei lá, que nem a gente já comentou aqui no podcast. O estranho, o assustador, você entrava e atrás tinha lá, categorias, animais morrendo. Ah, você tinha isso em literatura, sabe? Tinha ilustração gótica louca de coisa bizarra. É, mas a ilustração só mexia com a imaginação. Porque você não tinha como tirar uma foto. Não, sim. E depois como filmar e depois como passar isso pras pessoas. É. E agora você tem a Deep Web que você vai lá, entra, tá tudo lá. Sim. Bonito. E você ainda pode pedir pra alguém matar outra pessoa. É verdade. E filmar. E mandar. E vende, na verdade. Snuff Movie você vende, né? É. 40, 50 mil dólares. É muito bizarro. 40, 50 mil bitcoins. Como funciona o bitcoin? Que eu até hoje não sei. E eu vi um documentário sobre bitcoins. É uma coisa meio louca, que é você basicamente... junta um grupo de pessoas que entram em comum acordo que aquilo vale alguma coisa. É igual o dinheiro, só que a diferença é que o governo manda você acreditar naquilo. É tipo o banco imobiliário. Você não tem escolha. Mas nesse caso a coisa vai valorizando porque você tem um número limitado de bitcoins que você pode gerar. Isso que dá a valorização dela. Ah. E aí você tem que ficar minerando isso. Tem que ter programas que vão rodando algoritmo para te acumular bitcoins daquela criptografia que é aquela corrente usada ali, naquele grupo X. Sim. Foda-se. E aí, assim, você vai acumulando dinheiro imaginário, como é o seu dinheiro que você recebe o seu salário na conta do banco. A diferença é que você faz isso direto na internet, sem banco, sem governo, sem nada que legitimize. Entendi. Aí, teve um momento que foi uma febrona, daí parou, aí virou raridade, virou tipo mercado de especulação. É. É que nem carta antiga de Magic agora, Bitcoin. Pô, tem umas cartas antigas de Magic. Black Lotus. A maioria não deve valer bosta nenhuma. Tem o Dragão de Shiva. Não vale nada. Não vale nada. Eu vou entrar aqui agora. R$8. Se for R$8... Não, tem a partir da quarta edição só. Tem muita coisa da quarta edição que vale dinheiro. Mas vamos ver, parei, vamos ver. Dragão de Shiva. Eu parei no Mirage, eu acho. Eu nem sei o que é isso. Mas eu já joguei Magic na primeira geração. Legal, quando veio pro Brasil. Não, isso não. Quando veio pro Brasil já era a terceira edição. Aí tinha não, veio na quarta. A Devita começou a traduzir na quarta. Então foi na quarta. Olha, Dragão de Shiva, da quarta edição, R$6,72. Vou tocar fora aquela porra, só ocupa espaço. Tá guardando. Aposto que tá há anos. Tá cristalizado, assim, num negocinho assim. Minha mãe se mudou recentemente, ela achou umas cartas minhas antigas que ficaram em algum buraco. Tinha uma carta de R$150 no meio. Você me deu? Não. Por quê? Porque eu botei no meu deck. Ai. Mas você tem um deck? Tem. Nerds! Bom, um dia vamos jogar Magic. Vamos. Faz tempo que eu não jogo. Você jogava o quê? Black Mana? É, eu gostava. Black Mana era da hora. Preto e azul. Eu tinha, não, meu baralho é... Verde. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Que nem combina. Que cuzão? Que não combina, mas é bom pra caralho, porque é destruição e contra a mágica. Destruição e contra a mágica. Filho da puta. Eu não lembro das coisas, eu só lembro que tinha as cores. Eu tinha um preto e azul na época e um branco e verde. Branco e verde eu tive também. Era escrotinho também. É fofinho, né? É que você ganha a vida e cresce bicho. É escrotinho, bicho. É bem barone, né? É fofinho. O mais escroto é o jogador de azul. É tipo o Tadeu. O Tadeu deve jogar com azul. É só contra a mágica, cara. Dá muita raiva, né? Você joga lá um Lightning Bolt de 15 de dano. A sua satisfação jogando de azul é negar o jogo aos outros. Exatamente, porque você não faz nada. Não vai ganhar. Você não faz nada. Você só bloqueia. O Tadeu é isso com a felicidade dos outros na vida, então no jogo deve ser isso. Ele é tipo o dementador da vida real. É quem tá falando dele, porque os ouvintes não querem saber, ele não ouve. Será? Ah, quem é acho Tadeu? Que ele escuta. Ah, você é um cara aí. Foda-se. Tadeu Dementador. Gente, desculpa aí quando a gente faz essas fala de gente interna aí. Vamos falar do que mais? Põe foto do Tadeu também. Tinha a regra do Q4, que quais eram os outros temas? Regra do Q4. Não, já falamos sobre todos, menos o Mamilos Sangrentos, que é pra encerrar esse tema. Qual era o outro? Era o Deep Web. Deep Web, 4chan. Poxa. O negócio é o seguinte, aonde você tem, que você pode ser anônimo na internet, as pessoas são cuzonas. Eu não acho que é nem... O bullying, o ataque, o desespero, assim, a tristeza. Os jovens, o horror. De Deus. A galera... Falta de Deus é importante. Nesse falta de Deus é importante. É importante. Porque se Deus tá ali... Não tem Deep Web. Por isso que chama Deep Web, que é pro fundo, é pro inferno. Capeta, é pro capeta. Se fosse Heaven Web... Seu destino é o Lago de Fogo. Peraí. Seu destino é o Lago de Fogo. Eu não sei nadar. Não, você não sabe fazer a voz do Deep Web. Coloca aí. Eu não sei nadar. A gente tem feitinhos na mesa. A gente é uma profissa, rapaz. Eu escuto às vezes. Às vezes? Às vezes. A última foi o primeiro. Eu acho que assim, as crianças têm uma necessidade maior de serem babacas, de se provarem revoltosas e tal, mas com a garantia da anonimidade. Sim. Para as outras pessoas, eu acho que é a libertação total, sabe? Por isso tem tanta coisa bizarra, por isso tem contrabando de sexo, de vídeo bizarro, dos fetiches mais grotescos, porque é onde a pessoa pode... curtir o que ela realmente que ela curte profundamente lá no âmago sem consequências, sabe? A Deep Web ela serve pra isso, que ela não é rastreada. Tipo, a polícia não consegue achar o cara lá, não consegue rastrear. Se ele fizer tudo direitinho, não. Então, tipo assim, o cara, por exemplo, pedófilo deve viver lá, por exemplo, imagino. Sim. Cara que gosta de mutilação. Os pedófilos são presos, são os que salvam coisas no computador. No computador, Que faz grupo no Facebook. Que aí você tem evidência, né? Da coisa. Se o cara só acessa num lugar irrastreável, como é que você vai provar que ele fez alguma coisa? Digamos que 330 pessoas, que mais ou menos a média de download desse aqui, na hora que você falou evidência, pensou em evidências de chororó. Quantas pessoas? Todas. Porque eu também pensei. Tem um videokê que agora eles cobram, né? A mais quando a pessoa vai cantar Evidências. Sério? Tem, porque todo mundo canta e... Mas é gostoso. Mas é difícil cantar Evidências, viu? Ficar rouco. É que cansa se você... É que todo mundo grita, entendeu? Né? Você se empolga, é uma coisa catártica. Ela é muito, né, aguda, né, também. É que depende do grau de ebriedade dos cantores. Isso é verdade. Mas é catártico, tem que gritar pra cantar, não... Qual que você canta no videokê? Eu canto Evidências e canto Total Eclipse of the Heart. Nossa, o cara só pra... Boas escolhas. Ele só canta as duas porque depois ele fica sem voz. É, porque acabou. Aliás, vocês viram o vídeo do... Eu gosto da parte do... que ela faz... Mas é. Vocês... é que ela cantou nesse último eclipse agora num navio, não sei você se... Você tá de sacanagem. Sim. Vejam, gente, vejam. Nesses... Isso não está na Deep Web. Isso aí daqui do vídeo, lembra que a gente ia fazer o vídeo sobre isso? É verdade. Sobre a Bonnie Tyler? É. Sobre esse vídeo. Ah. Esse é o vídeo sobre o vídeo. Caralho, meu. Ela, só que ela não tem mais voz. Ah, é claro que não. Acabou a voz dela. Tá? Não, óbvio. É muito vergonha. Você sabe de onde vem essa... O que é a letra, né? É, que vampiro, a Bonnie Tyler, né, confirmou, é uma história de amor entre vampiros. Vai ter no vídeo. Ah, eu fiz spoiler. Eu queria cantar, nunca cantei no karaokê, sabe qual? Como uma deusa. Já fiz bom, isso. Hein? Já cantei também. Já fiz isso. Eu gosto de ir no karaokê cantar coisas com falsete. Com falsete. É, tipo a da... Escrito nas estrelas, né? Nossa! Essa aí é triste, né? Eu ainda queria cantar, tipo, um Milionário José Rico, alguma coisa mais grave, assim. Mas você sempre quer cantar coisa aguda. Sai Guarabira. Qual que é o nome daquele que a gente lembrou, aquele dia que a gente não lembrou que existia? Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca e Chavantinho. E Cleiton e Clédir também. Sim. 14 Bis, Ivan Lins, todos esses são Ivan legais. Lins. Guilherme Arantes. Sai Guarabira, eu lembro da escola. Que tinha aquela música da represa, lembra? Que alocava os bagulho tudo. Que era Remas, Casa Nova, sempre sai pilão arcado, Sobradinho, adeus, adeus. Eram os lugares que inundaram quando fizeram uma represa, tipo lá no sei lá onde. É que teve essa época do rock rural, né? Que eles chamavam, né? Que essa Guarabira tal, que esses caras caipirão aí. É, caipirão. Mas que fazia uma pegada mais rock, que não era rock, né? Mas enfim. Sim. É que rock pode ser tanta coisa. Pode. Que tudo bem. É até o ajudante do Silvio Santos é rock, né? Ha! Entendeu? Por que a gente chamou ele mesmo? Nunca mais você chamado. Eu nunca fui. Aliás, eu nem fui chamado. Eu vim buscar gibis. Você invadiu, gente, né? Caralho. Eu nunca mais vou aparecer, eu prometo, gente, eu juro. Nossa, olha, vai ser a primeira vez que a gente vai começar a ter um monte de comentário. Mas sabe que não é porque ele tá triste com o que ele fez, é porque ele não queria mesmo. Não, nada. Eu odeio essas coisas. O Thiago meio que coagiu ele assim: você tá aqui, você vai participar, você vai falar lá. Eu participava de um podcast do Luiz, que era o Mariporã Connection. E durou, acho que 4 ou 5 episódios, porque ninguém se aguentou, mas... Porque também o Luiz também chamou o Guaré pra participar, e aí... Nossa! Aí só treta política e acabou. Aí não dá. Aí o Luiz e o Guaré quase se mataram, isso que eles nem participavam no mesmo local. Como que a gente se tolera, Barone? Oi! É... Não, agora você vai falar. Olá. Olá. Olá. É gente demais aqui, né? Tipo, virou... O que tá acontecendo com isso? O que você tá fazendo? Eu deixei tudo centralizado agora o som. Só pra te confundir. Ai, para. Oi? Tudo bem? Tudo bem, você? Agora é inverti. Não, tá dando bug no cérebro, por favor. Mas o que que você tá... Ah, eu não tenho... Não, começa a gente se tolera nariz. Porque... Porque... o que acontece é que eu te agrido e você aceita. Não é que elas... Tá errado de novo. Sim. Arruma. E agora? Agora tá centralizado. Ah! Quem não sabe, ele tá me fazendo bullying. É que eu separo canais pra gente gravar, né? Thiago fica em um, eu fico no outro, né? Eu inverti agora. E as pessoas vão ouvir essa troca? Não, eu deixo tudo mono pra ficar. Tá, então, é só na cabeça. Isso é só pra gente. Só eu me ferro. É, eu nem escuto vocês porque eu não tenho um fone. É verdade. A gente não é preparado pra receber pessoas. A gente é um... Por que vocês não fazem um talk show? Não. Na verdade, existe essa ideia, calma. Ah, o que você tá fazendo? Me deixa. Eu tô te imitando. Me deixa. Sabe o que eu tenho? Raiva. Eu não vou falar o que eu odeio. Do Charlie Brown Jr. Não, eu gosto. Eu sou o melhor imitador de chorão do Brasil. O Rapa, ao vivo, a música, por exemplo, é... A minha alma tá armada. Ao vivo é... A minha alma... Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Alma. É assim, você já viu um show do Rapa? É remixado. É remix próprio, ele faz ao vivo, assim, tipo... É horrível o show do Rapa. No estúdio, por exemplo, o cara tá muito louco, eles falam assim, não dá pra gravar, vamos gravar quando você estiver melhor. No show, não, ele tá muito louco, vai gravar. E foda-se. E vai do jeito que vai. Vai do jeito que vai. Inclusive, eu não gosto do Rapa, é uma banda que eu nunca consegui gostar, e as pessoas sempre queriam que eu gostasse. Tipo assim... Deixa eu não gostar, eu respeito, os caras estão lá, bacana e tal, mas... É, se você estivesse no ABC, você não tinha escolha. É porque eles começaram a gostar agora, inclusive, né? Porque o ABC chegou agora em que ano? Tá em 99, é isso? O ABC tá eternamente nos anos 90, tipo Portland dos Estados Unidos. Aí, tipo, você vai lá... É uma bolha temporal. Tá rolando o show do Planet Ramp, Raimundos com o Rodolfo ainda, ele ainda tá na banda, né? Quem é crente ainda? Em Santo André, você tinha bandas nessa época que você não tinha... Podia se dar o luxo de falar que você não gostava. Era o Rapa, Charlie Brown, CPM22... Rumbora, verdade. Rumbora, como é que é? Eu não lembro. Não, tinha o Bacalhau, que era o baterista. E tinha o do... Eu cheguei que acelerado! Tijuana. Tijuana. E tinha o Ostelbado, que é antes do Tijuana. Nossa, né? Caralho! Que era o Tijuana seu egípcio, né? O Ostelbaldo. E imagino que, tipo, na rota alternativa devia rolar um Vagabundos. Sim. Essas coisas assim. Do piercing sob o sol lá, como que é o... Nossa, o surto. O surto. Esse era horrível. Detonautas também. Detonautas teve uma fase de grande sucesso no ABC. Só rapidinho. O surto é tão batido e tão datado... Que ele fala, o piercing dela refletia a luz do sol. Ninguém tem mais piercing. Hoje em dia as pessoas só de adorno do piercing, elas têm as marcas nas sobrancelhas de quando tinha piercing na sobrancelha. Pode ver. Ó, você tem piercing no mamilo, não sei o que você tá falando. Mas não fica no sol. O piercing dele. Você vai na praia, você vai de camiseta? Eu não vou na praia. Mas o piercing que você referia era o do umbigo. Não, acho que é o da sobrancelha. Era não, do umbigo. O piercing dela refletia a luz do sol. E eu não sei mais a letra não, aqui. Então, mas era não era na letra, era no clipe. Era um piercing no umbigo. É que tem o do umbigo tem brilhinho. Meu irmão é muito burro. O meu irmão, quando ele via, passava o Crazy do era o Crazy não, era o Crying do Aerosmith. Não tem a hora que ela fura o umbigo. Uhum. Aí depois ela não vai zoar o cara que traiu ela. Aí ela vai lá e pula de bungee jumping. E aí tá presa na barriga. Meu irmão achava que era pelo piercing que tava preso. Meu irmão nunca deveria ter continuado vivendo em sociedade depois disso. Deve doer um pouco, né? Tipo aquele machete, né? Presa pelo intestino, né? Mas sabe que é uma coisa que eu sempre tive um pouco de preconceito é piercing no umbigo. Sempre achei meio asqueroso, assim. Se não limpar bem, fede, mas qualquer piercing não, fede. Não, nem questão de feder. Você limpa esse alargador bem? Porque o alargador, às quando vezes, não limpa, fica polenguinho, hein? Fica o... Deixa eu cheirar. Requeijão, não. Nossa, tá fedido. Não, eu lavei um. Mas, Lambreta, o que você odeia? Ah, não, eu faço a vinheta. Foda-se. Mas, Lambreta, não, mas Barone. Toda vez que eu vou falar alguma vez no trabalho, agora eu falo, mas Barone. Eu sempre penso, sabe que eu odeio? Tipo, sempre, virou... É só você não falar comigo no trabalho, olha que beleza. Eu tento não falar, só que você... Às vezes eu tô lá editando o quadrinho lá, pá. A gente é obrigado a falar um com o outro. Exato. Tipo, isso aqui, ó, tal coisa desse texto, ou esse personagem, como é que é o nome dessa porra mesmo em português? É impossível a gente não conversar. A gente trabalha, né? Junto. É, vocês precisam interagir, né? Só que a minha... É uma merda! Eu sento de costas pro barulho, tipo, eu fico o mais afastado possível no setor que eu posso estar. E não adianta, não dá. Mesmo assim, vocês têm que conversar. Mas o Barone, ele senta do lado do Levi. Que é o cara. Eles são as duas únicas pessoas que lêem gibi além de mim no editorial. Sabe? Que lê mesmo, do jeito que a gente lê, maníaco. Não, a gente vai saber as coisas, né? Se eu perguntar. Mas sabe? Deixa eu contar um segredo. Quem interage mais com o outro, o Barone fala muito mais comigo lá do que eu vou falar com ele. Entendi. É verdade. Bom, mas assim, mas Lambreta, o que você odeia? Do quê? De qualquer coisa da sua vida. Você esquece de falar. Eu odeio móveis de mogno. Você pode falar. Eu odeio a estação Consolação da linha amarela. Ou então Paulista. É a estação Paulista. A Paulista. Ah, aquela baldeação da Marcha dos Pinguins. Ah, aqui embaixo. Pra quem não é de São Paulo ou nunca pegou essa baldeação, da linha verde, que é na Paulista, que é a estação Consolação, para ir para a linha amarela, que é a estação Paulista, que fica na Consolação... Mas faz todo sentido. Mas faz todo... Pra eu pensar. Sim. Tem uma parte subterrânea que é tipo um túnel monstruoso. Que tipo assim, demora. É 38 quilômetros de distância. Assim. É um negócio. Você anda que, tipo assim, dá pra dar a volta ao mundo. É tipo o roleplay center, que você vira pra direita, depois pra esquerda, pra direita, pra esquerda. Eu já me perdi lá. É, Santiago de Compostela ali. Às vezes, não, ou Machu Picchu. Se você erra o caminho, você entra no comitê do Grande Dragão Branco, sabe? E o legal é que tipo, tem aqueles caminhos bem compridos, assim, tem uns caras ajoelhados com a cruz nos ombros e tal, tipo assim, cumprindo promessa. Sabe, uma vez eu fiquei ali naquele túnel maldito da esteira. Sei. E tava rolando manifestação. Foi aquela manifestação que teve ano passado que... Acho que foi o recorde de bombas de gás que a polícia lançou. Ah, era 6 por segundo, né? É. Nossa, sim, sim. E todo o gás desceu pro metrô. Caralho, e ali é fechado, é tipo uma caverna então, mesmo. Então, foi da hora, viu? Imagino. Eu achei que meu pulmão ia pegar fogo. É de chorar, né? É, literalmente, né? Que é o gás lacrimogênio. Verdade. Mas eu vi que abriu uma licitação que vai fazer aumentar mais um aquele buraco, né? Eles vão fazer um pra voltar agora, né? Uma coisa assim. É, vai ficar aquilo só de ida e outro só de volta. Exatamente. Mas vai ser cagado mesmo assim. Não vai comportar, vai galera. Não. É muita gente que passa ali em horário de pico. É horário de pico, nada funciona. Basicamente é isso. E o horário de pico, a linha vermelha do metrô de São Paulo tem 8 pessoas por metro quadrado. É verdade. Tenta enfiar 8 pessoas no metro quadrado. Tenta colocar 4 pessoas no metro quadrado. Não cabe. Você já vai ficar apertado. Eu tô quieto porque você tá muito bravo. Eu tô compartilhando o ódio dele hoje. Ele também odeia, tá vendo? Eu acho que todo mundo que passa por ali odeia aqui no momento. Odeio a porra do ônibus que a gente pega, Thiago Pesanitic. É verdade. Porque aquela porra, quando fica cheia, mano, é insuportável. É um que sobe algum... É o Urubupungá. Ah, o Urubu. Aquele que vai pra Barueri. Sei. Aquilo quando passou do limite de pessoas sentadas, começa a ficar a galera em pé, é uma merda. Que sempre tem o filho da puta que fica na frente e não vai pro fundo do ônibus, travando todo o rolê pra caber gente. Sempre tem o filho da puta com uma mochila enorme que vai acertar a sua cabeça. Você sabe do dia que o tiozinho socou minha mochila? Eu tava indo... É, porque... Se você consegue sentar, tem um filho da puta que cola o joelho nas suas costas. Sim. E hoje ainda... Puta que pariu, mano. Hoje eu tava chegando o ônibus no ponto que a gente desce ali, Thiago. E assim, o ônibus ainda tá relativamente cheio onde a gente desce. A galera desce mais em Barueri mesmo. A gente desce antes no Tamboré. É. Aí eu tava na janela e uma menina sentou do meu lado, tipo, mais ou menos na estrada, assim, ali em Osasco, algum lugar ali. Aí... Eu tipo, pedi licença pra descer, todos os bancos reclinados, ela pega e tira o joelhinho pro corredor. Ah, não tem como, porque é muito próximo. O banco você da frente levantar. Tá deitado. É. Eu olhei pra ela e falei, sério? Sério? Ela fez uma cara de monga. Eu falei, beleza. Eu levantei e esfreguei o cu na cara dela pra sair. E olha que não é muito agradável, né? Tipo, que bicho é peludo. Vai se fuder, velho. Se você quer ser a mongona aí que vai ficar sentada, então foda-se. Eu vou, meu, esmagar essa merda desse banco. Fazia tempo que você não tinha um sabe, que eu odeio passional. Ah, fiquei puto. Tô vendo. Por isso que eu tava pistola hoje de manhã. É verdade, você tava meio puto, né? Tava, eu xinguei o Ayrton. Xingou o Ayrton. Cara, quem xingou o Ayrton? Quem xingou o Ayrton, velho? Cara, o Ayrton... É fácil xingar o Ayrton. O Ayrton, se der um soco na minha cara, eu falo, mas foi tão fofo o jeito que ele deu. Você fala, desculpa, velho. É. A Carta tá falando qualquer merda e assim, toda terça-feira ele fica todo espuletinha pra gente reconhecer que ele é fã do podcast. Ah, mas é. Então que... ele avisa que escutou. É porque ela já era pra ter ido ao ar, na verdade. E tipo, quando a gente não atrasou. Publica, ele fica tipo enchendo o saquinho, assim, falando, ah, que não saiu, não saiu. É. Ele falou, ah, vai sair logo, eu vou ter que baixar. Ah, baixa as calças aí, filha da puta. Eu vou mandar um abraço pro Ayrton aí, já que. Ayrton, vai se fuder. Vai se fuder. Não. Não. Legal. Fala de novo. Vai se fuder. Ele não escuta, ele não sabe o que tá rolando. Tudo bem. Eu vou ouvir depois, eu vou ter que ouvir. Ah, e vai divulgar. Vou divulgar. Pra seus 4 seguidores. Eu tenho bastante amigos. É, tenho muitos amigos. Se a Fabiola escutar, a gente já tá no lucro. Não, a Fabiola não escuta. Você sabe que antigamente eu era muito. Tinha muito menos seguidores que o Barulho nas coisas. Sim. Tô superando ele assim. Uau. Absurdo. Nossa, por favor, faça mais, que eu nem preciso divulgar mais nada. Não, a ideia você divulga por nós. Você tem. Você tem pessoas que gostam de você, não sei por quê. Nem eu. É, então, exato. Daí, tipo assim, sempre precisa. Curtem, né? Exato. Quer me deixar puto de vez também? É, tipo, pedir pra me esforçar em rede social. Vai se fuder. Exatamente. Não, mas não é esforço, não. É só o básico. É só você postar, entendeu? Pra não, que não, não. Existe não. A existência. Eu posto, é um esforço, eu posto já, quando né? Eu quiser. Existe a existência. Do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Entendeu? Tem que fazer postzinhos toda semana já é um saco. Eu concordo, mas eu faço a capa. É muito mais difícil. Olha o empenho. Teve uma semana que ele falou, ai, não saiu post no Facebook. Eu falei, não. Uma semana foda-se. Você faz isso todas as vezes. Eu não coloquei, foda-se. E aí? É que às vezes... Você tá apoiando ele, é isso? O que acontece? Olha lá, eu coloquei ele um pouco com medinho, olha. Eu aproveito que a Gabriela tá aqui, eu vou falar os bagulhos que todos os ouvintes vão ouvir também. Às vezes a gente grava segunda-feira, cagado, tudo fodido, pra subir na terça. É. E sobe, tipo, de madrugada na terça, pra galera que acorda de manhã poder achar e ouvir no caminho se quiser. É legal. Então eu tenho que deixar tudo pronto pra eu dormir. Sim. Se ele ainda tem que fazer a capa em casa, é tipo, deu, sei lá, 10h30, foda-se, eu vou dormir. Eu agendo sem capa, com qualquer outra capa, e vou. Sim. Aí não dá pra agendar post, porque não tem imagem. Sim. Aí eu não faço, porque eu chego no trabalho, tá bloqueado. Não, tá vendo? Você não vai usar a banda do celular. Só que ele fala. Então agora, ouvintes, vocês sabem, quando não tem post, é porque o Thiago só fez a capa depois que eu fui dormir. Olha, mas presta atenção comigo aqui. Vamos lá, confabulando. Tamo lá. Ele fala, 10h30, foda-se. Eu saio daqui, tipo, 10 horas. Ele quer que eu vá até minha casa, faça a capa. Claro, passe você faz ele. O pente, velho. Mas não é rápido. Ixi. Eu preciso pegar e montar, tanto que eu tô fazendo antes. Eu tô avisando pra ele qual é o tema pela capa. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer um supletivo, aprender a subir uma capa no WordPress e deixar lá. Eu sei, mas você já percebeu tudo várias vezes ele que eu tentou errado. Uma vez. Não, eu tentei várias. Não sei o que eu fiz. Eu fui lá ver, tava a primeira capa, tá ligado? Do podcast. Não é assim. Não tinha a imagem no servidor que ele tentou subir a capa, sabe? Não tinha. Eu não sei como a newsletter saiu quando eu saí de férias. Deixa eu só comentar um negócio. Quando foi que esse podcast virou contra mim? Desde o primeiro episódio. Eu sou o dono dessa porra. Então tá bom. Não desliga não. Por favor, não desliga não. Não, porque tem que falar as coisas direitinho. Fala pro Lambreta falar. Exato. Lambreta, onde as pessoas podem nos encontrar? Boa pergunta, eu não sei não, também. Você vai falar quais vai são as redes sociais. Elas podem me encontrar na minha casa, mas eu não vou atender ninguém. Bom, sabadão você vai colar lá no Demônios da Guete, o lançamento? Eu acho que vou sim. Tá vendo como o Thiago acabasse, ele perde a chance de divulgar o lançamento, que ele faz parte no sábado. Onde que eu tava pensando eu tava pensando uma coisa, será que as pessoas vão ouvir até? Claro, tem 4 dias. E você não usou newsletter também. A newsletter eu nem lembrei do coisa. Eu tava escrevendo que tava querendo ser pseudo intelectualoide lá no. Não, mentira, foi legal. Era uma tentativa de ser pseudo intelectualoide. Não, lógico que não. Eu nunca tentei. Eu falo o que eu tô pensando no momento, que é tipo, rapidinho. Eu sempre acho que você tenta ser engraçado. É real. Foco no tenta. Não, eu concordo que não é sempre, mas tem horas que eu sou. Não. Tenta. Ó, você quer ver? Você quer ver quando você achou. Deixa eu ver quando eu fui engraçado na newsletter. Ah, teve um dia que eu fiz o perfil do Tinder de figuras históricas. Eu não vi. Ah, você tava de férias. Esse foi bom, hein? Foi bom. Não, mas eu recebo, eu só não li. Não, você não leu. Eu falei, você não leu. Eu falei. Tem newsletters que eu não leio. Tudo bem. Assim. Algumas vezes, quando eu tô sem tema, eu leio pra ver o que você falou. Sim, eu já percebi. Eu vou em cima. É tipo uma simbiose aqui. É coerente pra pessoa, né? Sim. Mas você vai concordar com ele ou comigo? Com os dois. Ah, tá. Eu sou neutro, né? Lembra, tinha chapa branca. Em cima do muro sempre. Eu tô precisando, né, de emprego. Eu sou do PTSB. O que é o PTSB? Partido do Toblerone sem glúten. Não, B é glúten. Do Brasil. Sem banana. Aí, glúten sem banana? É. Qual o seu tipo de banana favorito? Maçã, prata, nanica, da terra ou banana babyzinho lá? Como é que chama aquela banana baby? É a nanica. É a ouro. Não, é ouro, a maçã, ouro. Não é? Maçã não, é a ouro é a menorzinha. É, a ouro é bem pequenininha. Ela é meio quadrada, sabe? Sei, mas a maçã é pequenininha também. Pequena, é essa, né? É a nanica. Que não é a menor. Eu sempre achei. Não, a nanica é intermediária. Quando era criança, isso me deixava fascinado, mano. Tipo, a nanica era a maior banana da feira. Você prefere laranja Bahia, laranja lima ou laranja pera? Pera. A laranja lima é água. A docinha. Lima, não, é laranja lima é da hora. É da hora. Você tem que saber escolher. Exato. Você gosta de lima da Pérsia? Não. Você prefere tangerina poncã? Ou aquela mais... A caipirinha, né? É, a pequenininha. É, eu gosto da pequenininha, porque eu acho que é muito... Aquela casca é muito grande, sei lá. Ela é cascudona, mas é fácil ela de é abrir. Sequinha, mas ela é mais sequinha, não sei. A outra eu gosto mais... caqui chocolate ou caqui... caqui... como é que é o nome do outro que é o mole? Não importa, eu não gosto de nenhum caqui, eu não gosto de caqui. Maçã, maçã Fuji. Maçã da Turma da Mônica, que eu não sei qual que é a espécie. Fuji. Não, é da Mônica, é uma Fuji anã, né? É, é maçã verde. Qual, tem aquela maçã tem red. Gala. Maçã, é gala. Tem a gala e tem a red. Tem a red que tem no Pão de Açúcar. Que só, é a maçã, né, da Branca de Neve, né? É, é, é, que é bem vermelhona. É lustrada, não, mas para passar cera. Flanela. A gala, eu gosto da Fuji. A gala eu acho meio farinhenta. Farinhenta, é. Não gosto, não. O meu sabe que eu odeio hoje é maçã farinhenta. É ruim. Maçã farinha. Abacaxi, pérola. Bicho, abacaxi eu não sei. O melão. Eu só conheço pérola também, né? Melão você nunca. Tem... Não. Não importa também, qual. Também, melão, foda-se. Sério? Também não gosto de melão. E uva. Rubi, uva Itália, uva sem semente, uva verde. Aquela que você só estoura na boca e joga o catarrinho pra dentro. Essa é rubi, né? Não, a rubi é gordura. A rubi é vermelhinha, né? É. O quê? Essa é jabuticaba. Essa é qualquer, essa é a... quase uma é tipo a uva roxa, né? Isso, eu gosto da uva roxa. Aquela é boa pra fazer suco. Não, essa é a rubi que você tá falando. Não, a roxa. A essa aqui. É boa, aqui. Eu não gosto muito, mas pra fazer suco é essa. Mas eu como com a casca e foda-se. Eu também. Nossa, do mesmo jeito, melancia, eu não tiro semente, eu como não, a semente. Não, semente, é lógico. Eu como semente de laranja, se não vou comer. Eu também, de mexerica. É. Tudo. Mas de cuidar de maçã tem cianeto, né? É, uma quantidade... Mas é uma quantidade absurda. Você tem que comer um jarro, né, gente? Você vai morrer de ter comido maçã, não do cianeto. É verdade. É mais fácil cair um avião na sua cabeça, dentro da sua casa. Você vai virar o cara do gula do Seven antes de morrer por envenenamento. É, o que aconteceu aí? O macarrão, penne, gravatinha, espaguete. Espaguete pode ser de 8 a 10. Tá. Aquela, né? Talharim. Talharim. Parafuso. Parafuso. Fusilli. Fusilli. Fusilli. Vamos usar os nomes corretos. É. Pronto. Contiglione. Contiglione. Agnolini, que é o cabelete. Mussolini. Né? Pappardelle. Pappardelle. Mussolini. Gnocchi. Mussolini. Você tentou 8 vezes a piada, Thiago. A ideia é que eu continue até o final. É... Mussolini. Aquele tubão. Qual que é o tubão? O tubão é o Cheetos. Ele parece um Cheetos, né? Qual que é o seu favorito? É capelete. Capelete é bom, hein? Ravioli também é bacana. Também. Mas eu gosto mais de capelete, mais durinho, sei lá. E é aí que as pessoas encontram a gente, no capelete, na tangerina, na maçã Fuji. Sim ou não? Lasanha de berinjela? Não. É, lasanha de abobrinha? Não. É, falafel? Sim. Falafel recheado de queijo? Sim. Falafel recheado de carne moída. Muito. Já pensou que sacanagem, você faz um falafel e coloca dentro uma bolinha de carne moída? Porque o falafel é vegetariano. É vegetariano, né? É de grão de bico. Da hora. Falafel de carne, né? Lembrei outra pergunta importante. Feijão. Feijão. Tá. Carioquinha, tá. Branco, feijão preto. Qual mais? Fradinho. Tem aquele feijão vermelho que é do Nordeste, que é vermelhinho, que é forte, que gostoso. Redondinho. Isso. Ah, o carioquinha. Carioquinha, é bacana. Eu gosto de feijão preto. Eu também gosto, mas eu prefiro carioquinha. Por cima ou por baixo do arroz? Ah, por baixo. Feijão por baixo do arroz. Psicopata. Feijão por baixo do arroz? Pera, eu escutei o contrário, eu tava achando que ele tava legal. Feijão tá e depois arroz em cima. Pra empapar, assim, o arroz. Você tá louco, velho. Aí que é bom. E se tem farofa? Quebra toda a dinâmica. Em cima também. Não, e faz aquela vazada de feijão pro prato, sabe? Não. Não, aí você faz com arroz assim, você faz um vulcãozinho assim. Você assistiu Game of Thrones? Sim. A muralha serve pra segurar o selvagem. Certo. Pra não entrar no reino. O arroz é a muralha. O feijão é o selvagem. Não. Mas é que. A farofa é o Jon Snow. Não sabe nada. Mas é. Não, é. Mas tanto faz. Normalmente põe do lado, se mistura. Qual que é o seu prato favorito? É difícil responder essa pergunta. Não dá. É estrogonofe. Cara, estrogonofe. É estrogonofe. Não dá. É estrogonofe. Eu notei uma predileção das pessoas por estrogonofe. Porque toda vez que alguém fala, meu prato favorito. Cara, antigamente costumava ser pizza. Hoje em dia é estrogonofe. Estrogonofe tem caído é no gosto adulto, popular. Né? Quando é era mais pequeno, adulto. Eu achava que era francês. Mas é russo. É russo. Mas é e o estrogonofe russo não tem nada a ver com o nosso. Não. Ah, essas coisas nunca deve ter. É igual o sushi daqui. Parece picadinho. Não tem creme de leite. É tipo vermelhão. Carne de panela, assim. É mais denso o molho, sabe? É grosso. É gostoso, eu comi. É coisa de comida de quem mora no gelo, né, velho? Sim, não, sim. Então, mas aí foi uma tentativa dos Romanoff lá deixar a coisa um pouquinho mais afrancesada mesmo. Daí chamaram os chefes franceses. Tá com creme de leite do bagulho. Pôs creme de leite na porra. Ah, então toda. É uma receita globalizada. Sim, uma das primeiras. O Romanoff, você sabia que ele parece comigo? Parece, verdade. Pra caralho. Verdade. Mas, tipo, não é pouco, Baroni. É, você tá dando risada aí, se você colocar, pode ser tomar verdade, um susto. Verdade, é o Zanetic. Aliás, cuidado com o Guaré. Por quê? Porque ele pode querer fazer uma revolução e te matar, né? Então... Puta, o Guaré pode me matar sem saber disso. Legal que eu digitei Romanoff e apareceu a Viúva Negra. A Viúva Negra, né? É com V. É. Né? É Romanoff. Mas você fala... Não sabe falar russo, olha lá. E a vodka. Casa de Romanoff. É a minha casa. É... Caralho, é uma mistura de você com o Theon Greyjoy. Deixa eu ver. É verdade. com o irmão da Lily Allen. Pô, mas aí ele tá merece. Quando ele tá mais aristocratão, que parece mais comigo. É verdade. Nossa, ele é uma mistura de vocês dois. Mas cara, a barba dele, ele tem exatamente o mesmo volume que a minha. Impressionante. É bigode igual. Ele dava cigarro pra filha dele com 13 anos. É isso aí, firmão. Dava o quê? Cigarro. Lá na Zona Norte é assim. Anastácia, que foi até filme, né? Anastácia. Ah, é verdade. Aqui ele tá com uns bigodão, mas fica mais parecido mesmo. Parece. O pelo facial ajuda. Ajuda. É, eu não consigo deixar esse bigode, meu cara. Também, né, velho? Essa piaçava que você tem aí. É. E legal, nossa, legal ele que... te tirou pra fazer bullying o episódio inteiro, você cara, você tá todo mundo fazendo bullying com todo mundo. É porque na outra vez teve convidado aqui. É. Que foi nunca o Gil. Mais vem, né? O Gil não. Meteu o pau no Thiago. É. De uma maneira. É? Ah, mas é que ele é youtuber, né? Ele tem as manhas. Né? Ele é youtuber e famoso, né? É famoso, amigo do. Oh, agora eu me senti mal, porque eu não tava fazendo bullying. Eu tava tipo, eu achei que a gente tava. Você atacou ele loucamente várias vezes. Sério? Você chama a minha barba de piaçava. Não, entendeu? Mas a sua barba é legal, que ela é meio piaçava uns pedaços e outra é meio código de barra, tá ligado? Que tem uma falhinha assim. É, melhorou, obrigado. Agora sim. Agora você se sente melhor. Agora eu tô melhor. É que em termos de barba, a minha é vencedora mundial. É pra que você é ruivo, né? Não é nem por isso, é porque a beleza dela, o quão esculpida, talhada à perfeição. Você já viu os campeões meu, de barba? Sempre falam quando vem meu bigode, você já viu? Mas é assim, quase a regra 34, né? Exato. É tipo, tem vida própria o negócio, assim. É tipo um Cthulhu saindo do rosto. Eu vi um cara uma vez que ele fez um polvo, foi bem louco. É, que eles fazem uns giros, assim. Aquilo é passa-laquê, é muito... Cê, imagina aquilo sem nada, deve ir lá até o Gandalf. É, exato. É, hoje eu vim no metrô, um cara com uma barba até a barriga, assim, eu senti uma ponta caralho, de inveja, que louco. Assim. Não, eu ia ter deixado crescer desde os 16, é. Sabe? É, o cara tinha uns 35, é, mais não, ou os menos, caras novos têm hoje em dia. Outro dia eu fui... Tônico, sabe? Deve ter uns bagulho da 9 de julho, sabe? Você exato. Passando. Eu fui outro dia na 9 de julho... A tubo de barba. Aí a minha tava bem grandona, daí eu fiz lá, pá, os caras colocaram a toalhinha, os caras dão um trato. Saí de lá lustroso, parecia o Bebê Johnson com a barba bem feita. Andando assim na rua, na hora que eu saí, passou um cara com a barba meio ZZ Top, assim. O cara é da minha idade, assim. Aí eu olhei e falei, ah, filha da puta, aí eu acabei de cortar a minha. Eu queria voltar lá e falar, cola de novo. Porque rola implante de barba. Eu sempre claro que rola. Isso. Rola. Rola também Babyliss, rola todas essas rola coisas. Tudo. Uma vez eu fiz chapinha na minha barba, ficou horrível, fica... É, ela fica tipo... Ela meio que abre, assim, sabe? Caralho, tipo... Thiago. Ah, você nunca brincou de qualquer coisa? O que você faz da vida pra se divertir quando você não tá fazendo já nada? Fez chapinha, no... Você é uma decepção. Você nunca fez chapinha no cabelo? Não. Você tem um cabelo bem volumoso, ia ficar muito engraçado, porque ele ia ficar meio quiosque, assim. Isso é uma decepção ambulante, cara. O que você acha? Por isso? Eu já fiz tanta coisa pior. É verdade. Né? É verdade. Ele falou meio triste, assim, tá ligado? Ó, o Lambreta tá vocês grande, podem... Tá grande. Tá grande, ó. O Lambreta vocês podem encontrar na internet aí, procura por Escape HQ lá e tem lá... Tem um perfil. Ele tem vida própria além do Escape, tá? Não, mas é o que você quer divulgar, né? Você quer que as pessoas falem com você? Lambretiras. Lambretiras é o ó que meu sacada. Canal. Ó que sacada. Bem melhor que 12 Reis, outro princípio, né? Você comprou meu livro, Lambreta? Não. Caralho. Claro que não. Não. Você comprou. Sim. Eu lembro que você comprou, a gente teve tipo um date. Porque eu fui com ele no boteco entregar lá o livro, a gente sentou e tomou uma cerveja. Vocês trabalhavam juntos ainda. É, a gente se via bem pouco, não fazia nada. Vocês gostavam eu não odiava o Thiago ainda. É. Você não odeia, ele gosta de mim. Eu não te aguento mais, velho. Não, mas isso é normal. Eu acho que rola um bode, assim, né? Ah, rola. De relacionamento que tá muito... Não, esses feriados têm ajudado, na verdade. A gente fica tranquilo agora. Tipo, acabou amanhã vocês não se veem, né? É, não, tá tranquilo. Sim! Aí fica... Não, e vai rolar mais um tem agora. Tem né? Tá tranquilo. Não, nesse ponto, assim, dá umas aliviadas. Sim, é bom. Aí tá tranquilo. É, mas, realmente... Pena que não tem coletivas lá. Ajudaria. Isso é bom. Quer dizer, a gente não pode falar, mas tem um negócio que pode ser que ajude. Ah, não, mas aí, não, não vai, não vai, vai não. Ser pior. É. Quer dizer, não. Ah, foda-se, a gente pode falar isso ao ar, no ar. Mas é. Daí Lambretiras, tem no Instagram, né? No Instagram, no Facebook. O meu perfil pessoal é Gustavo.Lambreta. Tem a casa do Lambreta também. Minha mora ali na Amaral Gurgel. A janela dele dá pro minhocão. Você pode ficar procurando e jogar coisas na casa dele. Em casa e pedra. Já tacaram pedra e ovo. Então, você pode ser uma dessas. Quando tá rolando que tá fechado o minhocão e tal, assim que tá. É, domingo. Tá, é, quando daí eu tô pelado, aí o pessoal começa a tacar coisa. Mas por que você apareceu pelado ou não é relacionado? É, que eu tava com o pau na janela, né? Mas fora isso, assim. As pessoas jogam coisas dentro da casa do Lambreta, é meio bizarro. Não, faz tempo que não jogam, mas jogaram. Cara, fecha a janela. Então, daí eu comecei a fechar a janela, não jogo mais. Aí você tem que começar a achar sem ver a janela aberta. É. Qual é a casa do Lambreta? Mas pode mirar que é a janela, tipo, veneziana, assim, se for ovo, vai pra casa mesmo assim, porque... Passa pelo bonzinho. Pode jogar. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Uhum. E aí, se jogar Strogonoff, você fica com a boca aberta. Eu gosto. Strogonoff e laranja pera também. Mas sabe o que pode rolar? Tipo, vai começar. A Morel Gugel pode começar a ser um negócio meio que na casa da senhorinha do Breaking Bad lá. Que ele não jogou a pizza em cima lá do telhado. Verdade. Aí a casa real, começaram a galera a ir se jogar. Só que a casa, eles só filmavam por fora, fazia as externas. A interna era um cenário. É, que nem a casa do Mundo da Lã do lado do colégio que eu estudava. Assim, é gente, mesmo? É, a gente ficava lá procurando, louco. Tocando pra achar o Lucas Silva e Silva. Ou a dona da casa adorava. A Lucinha também. Lins. Não, Lucinha Lins, né? Era a Lucinha Lins. Ela era a tia do... Era a tia. Era a tia. O pai era o Antônio Fagundes. É, o avô. Ela era casada com a Ziata. E era o Gianfrancesco Guarnieri. Que era o avô. Que era o avô. Que nome. Puta que pariu. O primo dele, que era o primo japonês, era o Conrado. O Conrado? Era Conrado. O nome dele era Conrado. Ah, mas é que era o da André Sorvetão. Que? Não, o Conrado. Nossa, a gente é velho, hein? O Conrado do Dominó. Não, não é do Dominó, ele sempre teve carreira solo. Depois do Dominó. Não, Conrado sempre teve carreira solo. Mas tem um Conrado do Dominó? Não. Qual que era aquele de sobrancelhas grossas? É o Afonso. Afonso? Afonso do quê? Vamos lá. Solano. Afonso Negro. Afonso Negro. Ó, primeira formação do Dominó. Afonso Negro. Melhor dia. Nil. Eu vou confirmar. Manda ver. Rodrigo. Não, não sei. Vai. Afonso Nil. Derley, não lembro mais os outros. Tem vai, o Diego. Vai. Origem, já gostei. Origem, Osasco, São Paulo. Ô, Dominó de Osasco. É de Osasco. Eles perderam a chance de chamar de Dominós. Dominós. Com Z. É, exatamente. A Brosa é de Osasco? A Brosa é de vários lugares porque foi feito tipo, no programa assim. Né? Eu sei que é Nil Afonso. Tem várias formações, na verdade, né? Não, eu tô falando da real. Não, Afonso, Nil, acertou. É tipo os Vingadores originais, né? Falta dois. Tem algum Rodrigo? Não na primeira... É. Que foi o Rodrigo Faro, inclusive. É. Ah, é verdade. Ele foi Dominó. Eu lembro da cara, mas eu não lembro do nome. É com M. Com M. Marcelo, que foi namorado da Mara Maravilha, inclusive. Oi, sim, esse eu lembro, é verdade. Só falta um. Marcelo... Que ele fez medicina depois. E tem o que é... Marcos. Isso, rapaz. Puta merda. Aí. Obrigado. E do Polegar? Polegar é. Tem o Rafael Pilha. Rafael Pilha. Alex. É Rafael o que mesmo? Ilha. Ilha. É Rafael Pilha. Alex. Tem o Marcelo também. Todo não, mundo tem o Marcelo. É igual o Nick nas boy bands americanas. É Marcelo nas brasileiras. Tem o Marcelo. Tem um Alex. Tem aquele que fica pedindo emprego toda vez na. Na Sônia Abrão, lá. Cai uma vez por mês ele vai pedir emprego lá, mano. Que é o Ricardo. Esse é o que pede emprego. É o que pede emprego mês, o Ricardo. É o Ricardo. Vamos lá. Qual que era a música da Copa do Mundo deles? Você lembra aquela? Companheiros, companheiros. Eu sempre tento lembrar, nunca consigo. Não, mas não é isso, da isso é do não, PT. Isso aí é menudo. Internacional. É menudo. Não, é... Companheiro, companheiro, vem no balanço do mar, vem no balanço do mar, Vem depressa, vem depressa, vem... É tão gostoso dançar, é tão gostoso... Alguma coisa assim. É o menudo. Não, não, isso é dominó. Dominó. Companheiro. Ei. Lembra quando tinha... Depois teve o dominó, eles tentaram fazer um resurgence do dominó. Sim. Aí passava o clipe, tipo, na propaganda dos programas, que era aquela... Baila, baila comigo. Tipo, não é assim que funciona, tem que ser nos anos 80. Baila e mexe comigo. Assim que você baila, meu amor. Mas aí tinha o... Você precisava de uma proficiência em escutar aquilo, tipo da Shakira, sabe? Exato, exato. Mas esse Baila Baila Comigo já é uma outra formação. Do já é o cabeludinho lá que usava a camisa aberta. Mais Latin tal. Lovers, assim. Não, é. Não. E o... Tipo, você se lembra da... Dá pra mim isso, o meu, o seu amor. Eu queria saber a letra, você lembra? Não. Ah, eu queria que você... Eu sei, eu seria um bom rapaz, alguma coisa assim, depois... Mas dá pra mim várias vezes, assim, né? Você preferia Balão Mágico ou Trem da Alegria? Trem da Alegria. Trem da Alegria. Que tinha o Juninho Bill, que virou jogador da Portuguesa. Virou jogador? Não, ele virou produtor musical. Dizem que eu sou desmiolado, que perdi minha razão, que eu tô batendo pino. Pô, nada bota a música, né? Dizem que eu sou alucinado, só se for por você. Caí no seu destino, amor, pode crer. Não liga não, baby. Dá pra mim o seu amor. Dá pra mim. Não se preocupe que eu seria um bom rapaz. Mas é que o começo é legal, esse... Dizem que eu sou desmiolado. É mó legal o jeito que eles cantam. É rock and roll, é. É. Muito mais rock que essas bandas de hoje em dia. Imagine Dragons. Olha aí. Olha a cara, sim, desses brothers. Tô olhando a capa do disco polegar aqui. Dá dó de olhar pra cara deles. Bom, hoje em dia depois dá dó mesmo do que aconteceu com o Rafael, né? O Rafael, quando ele foi preso a primeira vez, ele tinha roubado um real da menina. Era um passe. Era um passe. Que tinha até a música que o pessoal falava, dá pra mim o seu passe. Não, a galera cantava, a maldade do povo. A melhor banda que teve dessas foi Cascaveletes. É verdade. Foda-se o resto. Sim, era o tema maçã, inclusive, né? Cantando na Angélica. Cantando Eu Quis Comer Você, né, Angélica? É verdade, nossa. Tá sempre nesse BuzzFeed da vida, né? BuzzFeed e tal, assim. Bom, mas é isso aí, gente. Tudo de bom pra vocês. E é isso aí. Tchau. Tchau.